foi que disse? Quem foi que disse? Hein? Hein? Hein? Quem foi que disse que é dono de algo aqui? Fazendo a frente se já era feito, eu vi. Que alguém morreu, eu li, por isso estou aqui. Para dizer que eu crie quando alguém pregou ali. Mesmo sabendo que não é muito bom mentir, vários se arrisca aí, perigando a cair. Fazer montagem sim, metido por fogo aí. Mas ninguém é bobo, xi, a casa já vai cair. Quem foi que disse que prosperidade é ter grana? Fama, várias minas na cama, vários que dizem que ama, se engana. Pegue a cruz e siga, quem disse não foi o Obama. Mas rico só quer a fama, levando o rei à lama. Quem foi que disse que o fim não chegará? Não subsistirá quando Cristo voltar. Quem foi que disse que o sonho é material? Já pode dizer no tchau, corre e abraçar o mal. Quem foi que disse, me diz, eu não dou boi pra traíra. Se não tem base na Bíblia, no treino toca, não vira. A mentira se propaga no meio cristão. Achar que somos bobos, vai pensando, irmão. A verdade não é relativa, mas absoluta. Me diz com quem você corre e pelo que você luta. Quem foi que disse que detém o segredo? Inventando doutrinas, propagando medo. Eles falam, acham que Deus não está vendo. Cobra criada no bosque, destilando veneno. Bifurca a língua, ânimo dobre, ordena a Deus, a bênção sobre. Quer riquezas, unções, menções honrosas. Manipulam, inventam coisas espantosas. Quem te disse que a fama lotado é sinal de saúde? É só inchaço, de fato falta virtude. Quem não se ilude tá aqui correndo com o chefão, te dizendo aí, ajuda com o time doidão. Coloca um bonde de Cristo, ele é certo, prospero. As brasas apagadas da fogueira, eu os quero.